sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. O meu ser Emmanuel, estrela da manhã. Faz grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rende, eu me rendo ao seu amor. Até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu